só de ouvir sua voz meu mundo pira, vira um enigma. A sua companhia é tudo que me acalma, não quero te assustar. Meus sentimentos são verdadeiros, você não confia, mas tem que acreditar. Eu fico mudo com o mundo só querendo te olhar. Você já estava no meu destino, eu demorei pra chegar. Agora basta, não posso mais viver sozinho, desejando ter você, desejando seus carinhos. Nunca me senti tão romântico a ponto de encarar uma nova vida só pro seu amor poder conquistar. Garota, sou desse jeito que todos veem, não sou falso, sou verdadeiro. Sou pra você, que me ensinou a apreciar o céu estrelado. Vejo beleza em tudo quando estou ao seu lado. Que me alegria, que me dá forças e energia. Faço o que você quiser, só pra te dar alegria. Não quero te iludir, não quero te enganar. Estou simplesmente te amando, eu vou demonstrar. Todo tempo perto de ti é muito pouco. Sonho com seus beijos, penso até que estou ficando louco. O que sinto não é impossível, não dá pra evitar. Existem coisas desse tipo que não dá pra explicar. Garota, sem você eu não posso respirar. Tudo que procurei, só em ti pude encontrar. Amor, sem você não posso respirar. Tudo que eu procurei, só em ti eu pude encontrar. Vivo o mundo a sonhar. Eu vou te fazer feliz, basta você acreditar. Não me importa o que os outros falam sobre a gente, só sei que quero ter você comigo para sempre. Seu medo de me amar é tão desnecessário, o que tem que ser será, e por você estou apaixonado. Seu jeito de ser que foi me conquistando, quanto mais a conheço mais de ti estou gostando. Falar de amor eu sei que é algo muito forte, mas quando é correspondido não existe quem não goste. É mais do que eu preciso, é mais do que eu quero, te amar, ser amado e ser feliz como espero. Eu sou assim, não faço isso pra te convencer. Não sou louco, não brincaria nunca com você. O tempo passa, eu fico aqui, vivo o mundo a sonhar. Eu vou te fazer feliz, basta você em mim acreditar. E o nosso sonho de amor se realizar. Amor, sem você não posso respirar. Tudo que eu procurei, só em ti eu pude encontrar. Vivo o mundo a sonhar. Vou te fazer feliz, basta você acreditar. Tudo que procurei e te encontrei, parece exagero, eu sei. Pensei e não achei algo que me fizesse esquecê-la eternamente. Mas já tenho presente frequente na minha mente. Sua imagem é tudo que tenho na minha cabeça e basta vê-la para que meu corpo enlouqueça. Te respeito e te adoro como uma joia rara. Às vezes penso até que vim ao mundo só para amá-la. Sou assim, não faço isso pra te convencer. Não sou louco, não brincaria nunca com você. O tempo todo perto de ti é muito pouco. Sonho com seus beijos, penso até que estou ficando louco. Não quero te iludir, não quero te enganar. Estou simplesmente te amando, eu vou demonstrar. Garota, sem você eu não posso respirar. Eu vou te fazer feliz, basta você em mim acreditar. Amor, sem você não posso respirar. Tudo que eu procurei, só em ti eu pude encontrar.